destino pelo mundo vaguei. Desertos cruzei, à procura de uma vida de rei. Do vinho do banquete também provei, não me embriaguei. Tô ferido, mas não me entreguei. Na solidão chorei, na aflição orei. A traição suportei, daqueles que mais amei. Amor e ódio plantei, fui odiado, odiei. Na alegria do evangelho me refugiei. Essa é a minha conquista, fazendo meu castelo só na picadilha. Tudo tem seu preço, mas nem tudo custa a sua vida. A sua vida. Hoje não sofro mais, não vou desistir jamais. Viver em nome do Pai, alguma paz. Hoje não sofro mais, não vou desistir jamais. Viver em nome do Pai, alguma paz. A depressão te pega, cê sente nada. Se você não tem dinheiro, é conto de fadas. Então você vale o que tem. Mantei o equilíbrio entre Deus e a nota de 100. Fui humilhado, tirado, menosprezado. Mas graças a Deus sobrevivi, fui honrado. Fui dado como morto, então ressuscitei. Mostrado ferido estive, mas me levantei. O grito de guerra do ódio silenciei. O que parecia perdido reconquistei. Sou a poesia que nasceu entre os fuzis. Da arte do amor e da guerra, mas o aprendiz. Encontro ao vento, silêncio sem documento. Seguindo com Jesus no pensamento. Já não tenho 16 nem 17. A vida que eu vivi não foi um mar de confete. Tanto pra dizer que minhas rimas não morreram, como minhas esperanças elas renasceram. Longe da luxúria das mansões, guiado pela fé na cova dos leões. A favor do bem eu sigo em frente. Manso como a pomba, prudente como a serpente. Determinado, vitorioso. Vendo que as mentiras desse mundo tenebroso. Hoje não sofro mais, não vou desistir jamais. Viver em nome do Pai, alguma paz. Hoje não sofro mais, não vou desistir jamais. Viver em nome do Pai, alguma muita paz. Hoje não sofro mais. Ex-barão, o resgatador. Salve.